Depois de ouvir, você jamais será o mesmo. Reboque Amigos do WT e Carreta Explosão. Um dos melhores DJs do Brasil, DJ Gilberto, é o bicho. Recordar é viver. Relembrar é viver. Na roça, o baile todo, tá o som do tamborzão. Quero ver tu requebrar, vem pra cá, tchuca.